297 Recife, 1251, a terra na 13325. 251, tá, 3297. Celema 259, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 159. Sol, reporte para taxi. Autorizado, reportaremos taxi, Tribuna 27. Um 219 Recife, 1288, alterna 1260. Cinco 219 Recife, 1288, alterna 1260. 1280, 1268, 1269. Declarado 47, chama controle 120, 8. 208, abordagem, bom trabalho, senhor. Alça cargo 6560, estabilizado na ILE. Sim, desculpa, leite final, chame torre 1895, bom curso. 1895, bom curso. Tomando frequência de ator? 1895. Ok. Controle 6259, Xané, vai cruzar 2400, boa noite. Senar 6259, boa noite, contato radar, da Elida Bridge, submantenha 360, 30 da presente, para os Lida. 360, Lida da presente, muito grato. Torre Salvador, boa noite, habita cargo 6560, vai passar uma milha para o externo. Baixar, checar. 6560, muito boa noite. Autorizado, pouso pistão 0, vento 090 graus, 149. Quente, Luiz, o pouso na pistão 0, apta caso 6560. Tem a nível 050, 30 de presente, etapa. Para o táxi, 186 a bordo, 3 horas e 6 de autonomia, alternando Campinas. Bom, 1273, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chamará a torre, em 118 decimal 95, ajuste no 015, bom voo, gol 1273. Autorizado via Índia, ponto de espera 11895, gol 1273, obrigado, boa noite. 940 Recife, no 251. 251, 940, obrigado. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Bono 273, próximo ponto de espera pronto. Bono 273, a linha mantém, cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, Bono 273. Avisa 6560, solo 51, livre à direita e chame solo. 1-2-1, décimo 9. 6560, ao livrar 1-2-1. Solo Salvador, boa noite, o Atacargo 6560, livrando o escolho. Atacargo 6570, confirme passa autorizado táxi Alfa, Alfa Kilo, remota 1043, quando lá tem seu sinalizador. Alfa 6560. Alfa Kilo, remota 10 no pátio 3, vai ficar sem sinalizador 6560, até logo. Solo Salvador, boa noite, 3197, informação Victor. 3197, informação Vitor, confere. Autorizado Galeão via Peso 1-0 até Jumap. Após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda após Brito. Pista 1-0 com primeira curva à direita. Acione 5546, frequência do controle 120, decimal 8. Da 1-0, com curva à direita, 5546, 1208, 3197. 3197, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento, portão 08. Quente, 3197. Gol 1273, decolada 54, chame controle, 120, décimo 8. 208, gol 1273. Contato radar, saída da Leda Bridge, nível 360, 30 da presente, por hoje Leda. Ok, Leda Bridge, apoiando a posição Leda na presente, subindo para o 360, gol 1273. 251, boa noite. Meia, desça para 2.000 pés, a gente está no 5, livre LS, reposta estabilizada.

cruzando o gol 1273, está cruzando 190. Sim, chegou. Chame Recife no momento, na frequência 1251, 13325, obrigado. 251, 1338, até amanhã. Até. Desça para 2000 países, informa Justina 05, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre, reporte estabilizado, 984. Presente para o Edson, 984. Tem cena para o EdTap, por gentileza, gol 984. Bom, 3197, mesmo que de pistola, reporte para táxi. Verdade, na 3097. Solo 776, sala 05, livre à direita e chame solo 121 no decimal 9. Direito, chama solo 121. Solo 776, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Apia. 984, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 1895 a Torre, 984, grato. Salvador, boa noite, 1884, localizador. Com 1884, já te meto no 015, reporte baixar travado. Reportar a baixar travado, 1884. Então, 3197, autorizar ataque inicialmente até através do 05. Autorizar ataque através do 05, 3097. Externo, baixar travado, 1884. Bom, 1884, atualizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 13 mancha. É livre pouso 990, voo 1884. Então, 3197, autorizar o táxi até o ponto de espera, via Inter, no ponto de espera chamar a torre, e 118, decimal 95, ajuste no 015, então 3197, um bom voo. Cliente autorizado até a Índia, 118, 3197, boa noite. LS, reporte estabilizado. 1095, estamos para 2000, livre LS, reporte estabilizado, 6718. Salvador, boa noite, 3197, pronto. Botão 3197, ali mantém cabeceiro no zero. Sim, mantém no zero, 3197. Gol 1884, solo 13, livre à direita e chame solo 121, décimo 9. Para passa a bola, vai direção no litoral, tem um pé. Enche a rocha nacional para pouso, mantendo aqui antes para ele. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 09, 984. Então, 3097, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 149. Autorizado decolagem, 0 0, 3197.